Pera aí, o que que tá acontecendo aqui? Música de Páscoa de coelhinho. Paulinho, tira isso, Paulinho. Pô, cara, mas é Páscoa, clima não, de Páscoa, não, mas... coelhinho, não, não é isso? Não, não, não, agora é o momento, não é de música de coelhinho da Páscoa, cara. Não? Não, porque agora tá começando mais um Sintonia BBJ pra você, meu amigo, minha amiga. Ah, agora tá explicado. Tá certo que é semana de Páscoa, né? A gente tá nesse clima legal, né? Mas não precisa também, né? Não precisa também escrachar, né, Paulinho? Bom, pessoal, muito obrigado você pela sintonia, você que está permitindo mais uma vez, né, mais uma semana, o programa Sintonia BBJ está aí fazendo companhia para você na sua casa, no seu trabalho, né, muito bom saber que você está aí, né, ouvindo a nossa programação, pedindo a sua música, uhum. E eu tenho certeza que o senhor vai te abençoar e muito, não é verdade, Paulinho? Opa, esqueci de falar, salve, salve todos os ouvintes, isso. Internautas, e essa edição do programa... promete aí trazer grandes novidades. Verdade, inclusive, mano. Matéria sobre a Páscoa e uma grande entrevista que deixa no culto agora, né? Vamos isso, a gente vai ter uma super entrevista na íntegra, exclusiva aqui da Sintonia BBJ, e é lógico que a gente não vai falar pra você, né? Você vai ter que ficar ligado na programação, que principalmente o pessoal da Igreja Batista de Vila Joque, né, Paulinho? Isso. Isso, você continua aí, né, na sintonia, que depois a gente... vai estar falando para vocês, beleza? Lembrando que esse programa é um oferecimento da Igreja Batista de Vila Joque. Nosso endereço, Paulinho, qual é? É a rua TC Bagby. Isso. Número? 493, aqui pertinho do Jockey Clube de São Vicente, viu? Isso. Isso. Telefone para informações é o 3464-7903, não é verdade? Isso. Beleza, então... cansei de falar isso. É, só fala isso, isso, isso. O que, que é isso? Vocês estão me zoando isso. Ou é impressão minha? Isso. Beleza, pessoal. Então, lembrando a você, né, para você continuar fazendo o seu oferecimento, é só nos procurar na igreja com as secretárias Vanessa ou a Milene, ou então você acessa o nosso Orkut, deixa o seu recadinho lá, ou então manda uma mensagem também pro... Orkut. Orkut e também pro outro, Paulinho. MSN. Isso. Qual que é o MSN? sintonia_ibvj@hotmail.com. Muito bem, muito bem, né? A gente pode fazer com a Maíra, que é o primeiro oferecimento. A Maíra oferece para todos os missionários e aqueles que se importam com o campo missionário, né? A primeira música que você vai ouvir hoje é a música da Fernanda Brum, Eu Vou. E o que a gente vai fazer depois, Paulinho? E na sequência, a gente vai acertar um erro que a gente teve aqui no programa passado. A gente teve um problema aqui com o oferecimento da Rafaela. Isso. Ela pediu a música Você Merece. É. Era pra nós que merecíamos, mas acabei dando um problema lá na música, acabou sendo playback. É que na verdade você colocou o playback em vez de colocar a música, né? É, não acusa que foi. Ah, eu acuso mesmo, você sabe, caramba. Né? Caramba. Tudo bem. Beleza. Mas agora vamos tentar acertar dessa vez, então. Chega de blá blá blá e som na net. Som na net. Né? Daqui a pouco a gente volta, então, com muito mais músicas. E aí o Danilo, que acabou de chegar, também vai se apresentar. Vamos embora. Som na net. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o evangelho pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a escolher eu. Nós somos prova do cuidado de Deus. Dia e noite eu vou orar por você. Estamos em guerra, precisamos vencer. Eu sinto força ao segurar tua mão. Aí a nossa primeira sequência de músicas aqui na Sintonia BBJ. Você curtiu, agora sim você curtiu, né, Rafaela? A música Você Merece com Fernanda Brum. A gente e a não primeirona merece. Da nossa programação foi Eu Vou com Fernanda Brum. Vai, Paulinho. É, então, pessoal, temos uma nova notícia aqui pra você. Reginaldo, o nosso amigo que é surdo e mudo, ele agora é o diretor do Sintonia BBJ. Ah. Isso, ele foi nomeado, né, de estagiário. Ele começou, na verdade, como office boy, né? Aí depois ele foi o diretor de comunicações, ele era o assessor de imprensa, né? Era ele que falava todas as nossas declarações, né? Pra imprensa, pra mídia. E ele agora foi promovido a diretor. Então ele vai ficar lá na salinha dele, com ar-condicionado, fechadinho, só cuidando dos assuntos burocráticos da Sintonia BBJ, né, Danilo? Fala aí, meu amigo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Danilo, que chegou atrasado, mas chegou, é isso que é importante. Fala aí, boa meu velho. Boa tarde, Márcio, desculpa pelo atraso. Agora são 16h50... Não precisa ficar sabendo disso. Tá bom, Márcio, então. Então, por quê? O pessoal não quer saber que hora que estão gravando. É verdade. Então, Márcio... boa tarde a todos. Fala aí, que horas que a gente tá gravando? Boa tarde. Agora são 16 horas e 58 minutos, isso, aproximadamente. Então, Márcio, realmente, ele foi promovido a diretor e daqui a pouco ele vai ser presidente e é o nosso patrão, hein? É, beleza. Isso aí vai ser, não vai ser o homem do baú, mas vai ser o nosso patrão. Bom, só para você entender, você que tá na sintonia, é que o Danilo, ele tem um sonho de ingressar numa rádio ao vivo, entendeu? Naquela rádio de FM que a gente costuma ter. Em breve, né, nós teremos aí, se Deus quiser. Então ele gosta de falar sobre horários, essas coisas assim, tá bom? Pra você entender. Não é agora 16 horas e pouquinho aí, tá bom? Porque o que pode acontecer é o seguinte, de alguém tá ouvindo o nosso programa 2 horas da manhã. E é verdade, né? É verdade. E esse programa vai estar em vigor a partir de que dia, Paulinho? Amanhã. Tá, mas amanhã que dia? Não, pessoal, talvez você... O programa já saiu pra você, né? Então. Com certeza já saiu. Hoje é dia 28, então amanhã seria 29, né? Isso, 29. A partir de segunda-feira, dia 29 de março, seria a data desse programa que foi divulgado. É isso mesmo, agora sim, colocamos os pingos nos i, né? Então, ou seja, seria... O programa da Semana da Páscoa. Isso, o programa da Semana da Páscoa, né? Que nem o Paulinho já colocou, já desde o começo do programa, colocou musiquinha de Coelhinho da Páscoa, traz pra mim. É a vontade de comer chocolate, mas... então, mas tá, eu te dou um bis depois, só um, tá? Não vou dar uma caixinha não, só um. Tá bom. Bom, mas falando nisso, né, já que a gente tá nessa Semana de Páscoa, a gente vai estar trazendo pra vocês de uma maneira... bem resumida, mas de uma maneira, assim, bem clara para que todo mundo entenda, né, o verdadeiro sentido da Páscoa, não é mesmo, Danilo? É verdade, Marcelo. E o que a gente vai falar nesse bloco agora? Então, primeira Páscoa, para você ter ideia como foi a primeira Páscoa, como surgiu isso, eu faço uma pergunta aqui pro Danilo para ver se ele sabe, afinal de contas, já disse isso pro Márcio. O que significa a palavra Páscoa? A palavra. A palavra Páscoa? Então, Paulinho, antigamente, no Velho Testamento, o significado da Páscoa era em relação ao Cordeiro, né? Hoje, a Páscoa, ela traz um significado, depois da vinda de Jesus, em relação à ressurreição do nosso rei. Ah, mas a palavra Páscoa, você não saberia o significado, né? A palavra Páscoa, não. Tá bom, então eu falo pra você. Isso, é bom falar porque eu também não sei, não, Paulinho. Tu esqueceu, Márcio, já tinha te falado. É, eu esqueci, eu sou velho, mano. Tá bom, então, pra você que tá ouvindo e pra vocês aqui, meus amigos de companheiros da rádio... Muito obrigado, muito gentil. A palavra Páscoa significa passar por cima. Passar por cima da onde? Então, agora vai entrar a história. É que no tempo do Velho Testamento... É na época de Moisés, uhum. O que aconteceu é que o povo de Israel estava como escravos no Egito. Ah, tá. E aí Moisés foi enviado por Deus para tirar o povo do Egito. E aconteceu que o faraó sempre endurecia o coração e não deixava o povo ir. Até então, no último momento que Deus deu a ordem para Moisés de falar de novo com o faraó, e se o coração ainda dele estivesse duro, o que iria acontecer? Sabe, Márcio? Não sei não, continua aí, filho. Fala pra gente, Paulinho. Então fala aí. Bom, eu falo. O que aconteceria é que morreria todo filho primogênito. Ah. A não ser das pessoas que pintassem as suas portas com sangue de um cordeiro. Chique. Aí o que aconteceria? O Espírito do Senhor desceria sobre o Egito e o Espírito dele passaria sobre cima das casas que tivessem com o sangue na porta. Por isso que esse é o significado da palavra Páscoa, passar por cima, porque o Espírito do Senhor passou por cima. Ah, agora sim eu entendi. Você entendeu, Danilo? Perfeitamente. Show de bola, né? E eu pensei, e por quê? Paulinho, agora uma pergunta. Por que então na Páscoa tem todo esse significado e tal, e a gente come ovo de Páscoa? Bem, vamos deixar esse próximo take? Então tá bom, vamos deixar o próximo. Então vamos aproveitar, vamos deixar o Danilo fazer o próximo oferecimento, Paulinho? Bora. Então cadê? Pega aí o papel pra ele. Isso. Enquanto isso, pessoal, você já sabe, né? Obrigado você pela sintonia, você que está fazendo o seu oferecimento musical. Lembre-se, não esqueça que você vai estar concorrendo automaticamente a 2 livros do Peregrino, né? 2 exemplares do livro O Peregrino, e a gente vai estar divulgando para vocês um primeiro programa de maio, beleza? Tranquilo, calmo, sossegado, é isso mesmo. Bom, é aqui mesmo, negão. Então vamos para o nosso oferecimento musical que vai da Marta Domingues. Márcio, agora presta atenção para quem ela oferece essa música. Ai, ai. Ela oferece para o Márcio, obrigado, Paulinho, Alexandre Preto, Danilo, Arnaldo e Sara. O nome da música é Bem Supremo, da Comunhão e Adoração 6. Beleza, e aproveitando também aí a próxima música depois da música Bem Supremo, o Marcos. É o Marcos, pastor Marcos? Nosso Isso. pai? Olha só o pastor Marcos aqui da Igreja Batista de Vila Joca, é o pastor. Ele oferece para todos os que ainda consideram a presença de Deus o maior bem de sua vida e em cujos corações pode-se encontrar admiração pelo Senhor e sua glória. Eita, nós, hein? Eita, hein? Eita, profundo, chique gospel. Bom, e a música que o pastor Marcos pediu para edificação de todo mundo que está na sintonia da Sintonia BBJ... É a música A Incomparável Glória de Deus com Comunidade da Zona Sul. Então você já sabe, vai curtir agora Bem Supremo, Comunhão, Adoração 6 e na sequência, Comunidade da Zona Sul, A Incomparável Glória de Deus. Só na net. Bora! Conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu rei, senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Oh. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, tenho te dado honra. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor, sendo pois teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, ah, e glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida, em minha vida. Te conter se compara com a glória do trono de continuar falando um pouco sobre a Páscoa, e vamos falar um pouco agora, como mudou esse significado. Antigamente eles comemoravam a libertação do povo do Egito, no Israel, só que mudou o significado quando Jesus veio à Terra. E Danilo, como é que foi isso? Então, Paulinho, a partir do momento, depois da vinda de Jesus, como eu havia dito, hoje é a comemoração da Páscoa em relação à ressurreição de Jesus Cristo. Lembrando que a sua morte é para nos libertar, ou seja, a libertação, né, das nossas vidas. Então, e hoje temos também o significado do pão e do vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, o significado da Páscoa hoje traz como tema a ressurreição de Cristo, e a ressurreição é a nossa salvação. Opa, então show. Beleza, vamos para o próximo oferecimento? Vamos lá então, quem oferece? Pode ser eu? Pode. Tá, então o próximo oferecimento, a Lorena, da Comunidade Batista da Paz, da CVP. Olha, beleza, um abraço, viu, um abraço para todo mundo da CVP. Um super abração para os nossos amigos lá da Estação CBP também, gosto deles. Bom, Lorena, obrigado pela tua participação, beleza? E a Lorena oferece para toda a família Domingues a música Grandes Coisas com o Fernandinho. E tem a sequência aqui, Paulinho, quem é? Então na sequência tem a Viviane, que está oferecendo para todos os que estão curtindo o programa Sintonia BVJ a música é da Maris, de Apocalipse. Deixa eu dar uma olhadinha aí, peraí. Bom, é isso mesmo, a música da Maris com Apocalipse. Bem, não sei que música é essa, mas vamos descobrir agora. Então mas vai. Só na net. Isso. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. A luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és ninguém. I'm Você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu. Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu. Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar e ele voltou para o céu. O Senhor mandou um arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo pra fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová, mesmo que ainda o inferno sem pureza vale estremer, só não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Vou aqui pra Jeová ver um escolhido perder uma luta. É inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Mas se perder o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo a luta vai descer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová, mesmo que ainda o inferno sem pureza a vale estremer, só não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Vou aqui pra Jeová ver um escolhido perder uma luta. É inadmissível, é inaceitável. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová, mesmo que ainda o inferno sem pureza vale estremer, só não impedirá. Mas vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Vou aqui pra Jeová ver um escolhido perder uma luta. É inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Então, pessoal, agora vamos partir para o nosso... terminar com a nossa matéria de Páscoa. Por que que a Páscoa é comemorada assim? Hoje você sabe que tem o chocolate, o que mais? É mesmo, Paulinho. Por que que a gente come chocolate de um coelho que não bota ovo? Fala para mim. Então, vamos explicar isso. O coelho é um animal que tem muitos filhos, né? Ele fértil. É um animal fértil. E o ovo também lembra a vida. Uhum. E é como o significado da Páscoa é vida, daí juntaram as duas coisas juntas. Show de bola. Só que hoje o pessoal perdeu, por causa desses símbolos, o pessoal perdeu um pouco o significado verdadeiro da Páscoa, a essência. Entendi, né? Acho que é isso. Alguém tem algo para falar? Além disso, entrou, né, a parte das empresas criarem, né, essa certa coisa de comercialização em relação ao ovo de Páscoa, mostrar entre essas coisas. Por isso que acabou surgindo, né, essa publicidade em relação ao ovo de Páscoa. Ah, tá. É isso. Beleza. Aí, né? Beleza. Bom, legal. Então, pessoal, para rechear o nosso programa, a gente tem hoje uma entrevista aqui exclusiva com a Thalita. Isso, com a Thalita que tá lá no centro de treinamento ministerial diante do trono, né? É, mas daqui a pouco a gente vai ligar para ela e ela vai falar um pouco aí. Isso. Essa matéria é exclusiva que a gente falou para você que tá ligadinho na Sintonia BVJ. Porque agora é oferecimento, não é? Caio, o Caio que tá aqui na Sintonia, né, Caio? É você mesmo, Caio? Caio, é. Caio Mota oferece para todos os ouvintes aqui da Sintonia BVJ a música Deus Eterno, com Oficina G3. E na sequência, Danilo? Na sequência, teremos a música da Tamires, que ela oferece a música Para Seu Coração, né? Que Bom Que Você Chegou, de Bruna Carla. Beleza, só na net, então. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor. Te louvo debaixo de Tuas asas. Encontra abrigo. Quero ver só vocês. Ó Deus, minha alma tem sede de Ti, Senhor. Debaixo de Tuas asas encontro abrigo. De novo, porque és bendito, ó Senhor, eterno. Porque és comigo, ó Senhor, glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor, glórias ao Deus eterno, eterno. Me sinto tão amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. Marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amado simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já mostrou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amada simplesmente. Ok, ok, então nós voltamos com a nossa programação da Sintonia IBVJ. Muita música, muita informação para você. Nós estamos aqui, Paulinho e Danilo. Vocês acabaram de curtir então a música Oferecimento da Tamires para o Seu Coração, que o nome da música é Que Bom Que Você Chegou, de Bruna Kahlo. Agora nós temos uma informação, Paulinho. Opa, manda no aí. Próximo sábado será realizada a nossa querida União de Adolescentes, Paulinho, aqui na nossa igreja IBVJ, Igreja Batista de Velejoque, situada na rua TC Bagbi. Esse culto e adoração ao Senhor será realizado no próximo sábado, às 19 horas, Paulinho. É verdade. A gente já está se preparando para isso. E também vai ter outra coisa nesse mesmo dia. É o que, Paulinho? Nesse final de semana, né? É que é o 15º Encontro com Deus. Encontro com Deus. Que é o EP que está realizando. E algumas pessoas aqui da igreja estarão lá. O Márcio, lá, né? O Márcio, nosso querido aqui, Márcio. Ele vai estar lá presente. Vai ter a Sara, o Arnaldo vão estar lá. O Cássio, o Léo. Deixa eu lembrar agora, a Rafaela, a Patrícia, a Vilma, Márcia. Muita nossa, gente da nossa Igreja Batista de Vila Joque, vai estar em peso lá. Mas enfim, e agora a gente, só relembrando aí pra você, que vai servir, só quem vai servir. Quarta-feira tem reunião na CBP. Certo. Reunião dos monitores e lá, vão estar se preparando mesmo pra essa obra. E aqueles que são encontristas, né, que vão estar sendo ministrados, devem estar indo na CVP na sexta-feira, às 19 horas. 19 horas, Paulinho, exatamente. Então, o Encontro com Deus, só para confirmar que, Paulinho, será realizado nas datas 2, 3 e 4 de abril, é isso? Isso mesmo. Próximo final de semana. Esse final de semana, no caso, esse final de semana, com certeza, esse nosso final de semana. E a União de Adolescentes será realizada dia 3, né, Paulinho? Dia 3 de abril, próximo final de semana, né, o nosso sábado. Então, aqueles que não vão estar, os adolescentes, aqueles que não vão estar presentes no Encontro com Deus, por favor, compareçam à nossa reunião. Paulinho, agora vamos para a nossa próxima... nosso próximo oferecimento musical. Quem oferece essa música agora é a Adriana. Ela oferece para Viviane. A música é Incondicional, da Oficina G3. Tu gosta bastante dessa música, opa, não falei? Muito, boa, né? Boa música. Então vamos lá ouvir. Sonanet. É isso aí. minhas cores ao redor pra te mostrar. Criei formas pra fazer você ver e entender. Eu tentei falar dando sons à minha voz. Você não me ouviu, mas continuo a te esperar. Eu acredito em você. Ouça minha voz. Te estendo minhas mãos. Meu amor é incondicional. Quero fazer nascer o sol de um novo dia pra você. Trazer a minha luz pra te mostrar os meus caminhos. Eu vou estar sempre aqui esperando por você. Eu não me cansarei. Pessoal, esse é o momento aí muito esperado do programa. Tava todo mundo ansioso e nós acabamos já de ligar para a Thalita. Ela já está aqui com a gente na linha e ela vai falar com a gente agora. E aí, Thalita, como é que você está? Oi, gente, tudo bem? Saudades de todo mundo aí. Tô morrendo de saudade. Um beijo para todo mundo. Thalita, como é que tem sido esses estudos têm sido muito puxados? O que vocês têm feito? Fala um pouco aí pra gente. Então, todos os dias a gente acorda 5 e pouco da manhã, né? E ali a gente, às 7 horas, tem que estar no templo pra gente fazer devocional. E assim, tem sido bem puxado, mas eu tenho nos disciplinado quanto a isso. Depois nós subimos pra sala de aula e ali a gente estuda, né? E na verdade, as aulas têm sido verdadeiros cultos, né? Deus tem falado muito através das disciplinas, através de cada matéria. Então, em tudo nós temos sido ensinados aqui, e principalmente a amar. Eu costumo dizer para quem me liga que a gente está sendo desconstruído para ser construído de novo. Então, a gente tem aprendido, sendo confrontado por Deus, em todos os momentos do dia, a realmente estar amando o próximo, estar se doando e se submetendo à vontade de Deus. Mas tem sido dias bem difíceis, porque muita leitura, exige de nós muita leitura, e isso tem a ver com caráter e integridade, porque a gente tem que ser diante de Deus aquilo que ninguém vê. A gente tem que ser íntegro diante de Deus. Então, assim, por exemplo, declaração de leitura, o professor vai pedir. Então, se a gente leu ou não, a gente não pode falar, eu vou ler ou não li. Nós temos que falar a verdade, né? Lógico que isso já acontecia, mas, assim, nós temos que ser sinceros. Então, assim, é muito puxado os estudos aqui, são muitos trabalhos, é muito estudo, mas Deus tem se revelado a nós com um Deus, assim, muito paciente, muito Pai mesmo. E nós temos conseguido fazer tudo com excelência, graças a Deus. Tá certo. Eu queria também saber quais são as aulas mais difíceis e também as mais fáceis para você. Bom, para mim, a aula mais difícil tem sido a de percepção musical, porque a gente tem estudado notas. Eu nunca tive contato com isso, até mesmo porque eu sempre achei que não era o meu dom, então eu nunca tinha ligado para isso. Então, a gente tem aprendido partitura, e é uma coisa para mim que está pegando, e segunda-feira eu tenho prova. Eu até vou pedir que vocês orem, porque amanhã nós vamos estudar com um grupo de estudo, para que eu entenda direito essa matéria, que é uma matéria muito complicada. Assim, não existe matérias fáceis, porque todas mexem com a vida da gente, né? Existem aquelas matérias que a gente mais se identifica, que mais acontece, que, por exemplo, é a liderança de louvor. Tudo que ele fala na aula é tudo que acontece na nossa igreja. E a gente se identifica muito com isso e traz para os nossos dias de hoje ver, nossa, isso pode ser melhorado, isso, a gente tem chance nisso. Olha, a gente pode aproveitar isso que ele está falando lá na nossa igreja. Então, assim, não tem matéria assim fácil. São matérias que a gente se identifica. Agora, difícil para mim é a percepção musical, que lida com instrumentos, e a gente também vai aprender a tocar flauta doce. Então, a gente pede que vocês estejam orando por nós, porque exige empenho, né, e dedicação, para que a gente consiga aí conhecer essa matéria mais a fundo. Tá bom, vou pedir agora, antes de passar para a Théo, eu quero que você fale só deixe um recado para o pessoal, principalmente para a tua família, que já está morrendo de saudade, e aproveita. Sim. E já faça também seu oferecimento aí musical. Então, eu quero dizer para todo mundo que vocês fazem muita falta em tudo, assim, até hoje nós estávamos falando, eu e a Stephanie, que nós estamos com saudade de vocês aí, que a gente queria falar com alguém, aí você ligou. Então, a gente quer uma provisão de Deus mesmo, porque a gente não tem crédito no celular, e aí, de repente, você liga. Então, eu quero mandar um beijo para todo mundo. Quero dizer que há planos de paz, né? Deus é um Deus que nos vê, que está sempre presente, e Ele tem cuidado de vocês, né? Eu quero deixar esse recado. E eu queria oferecer a música, a Essência da Adoração, né, se vocês tiverem aí para oferecer, que vocês possam voltar para essa essência, voltar para o Senhor, né, se dedicando a Ele com todo o coração, gente. Eu amo muito vocês e um beijo. Desculpa por estar falando meio arrastado assim, mas é que aqui não tem como. São várias culturas e o que predomina mesmo é esse sotaque mineirinho. Então, um beijo para vocês. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Que queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sintonia. Você que mais uma vez permitiu que o programa Sintonia BBJ fizesse parte da sua vida. Você que está curtindo aí na sua casa, no seu trabalho. Você que está olhando o seu Orkut, sei lá, fazendo alguma pesquisa de trabalho na internet, conversando com seus amigos no MSN. Muito bom saber que você está também utilizando a internet para estar ouvindo músicas que glorifiquem ao nome do nosso Senhor, né? Você também nos ajudando a manter esse momento agradável de comunhão, oferecendo suas músicas para os seus irmãos queridos, né? Muito obrigado, não é mesmo, Paulinho? Valeu! Beleza, pessoal. Então, você já sabe, né, você que faz o seu oferecimento vai estar concorrendo a 2 exemplares do livro O Peregrino, né? E a gente vai estar divulgando os ganhadores no primeiro programa de maio, não é verdade? Isso. Então, só eu vou falar agora? Agora é. Beleza. É que eu fiquei fora de alguns takes, que eu tô fazendo um outro negócio aqui, né, no nosso estúdio, beleza? Mas, pessoal, obrigado mesmo pela sintonia. Pedimos para vocês, orem pelo nosso ministério, divulguem, estejam realmente, se for possível, combatendo, né, no mundo espiritual. também, combatendo a dengue também. Mas falo para estar divulgando o nosso ministério, para estar orando pela abraçando gente, beleza? Abraçando essa causa, né, Marcel? Isso, abraçando essa causa aí, que com certeza é muito importante, que nasceu no coração de Deus e com certeza está agora no nosso coração. Não é verdade, Chega. Paulinho? É isso aí, vamos dar tchau logo. Isso, vamos dar tchau logo. Bom, dou meu abraço então, primeiro. Eu desejo feliz Páscoa aí para toda a igreja. Isso, e vou mandar feliz Páscoa. Meu abraço para a Thalita, que deu a entrevista aqui hoje. Vai especialmente para você aí. É isso aí mesmo, Thalita. Que Deus possa estar te abençoando muito aí. E volta logo, né? É bom que quando ela voltar, né, ela tá aprendendo bastante coisas aí, ela vai poder ensinar a gente, gente que é do louvor. É legal falar volto logo, porque parece que tu tá mandando ela embora, sendo despejada do não, negócio. Não, não é isso não. É que a gente tá com saudade dela, é diferente. É verdade, a gente sente saudade dela. Então tá bom, isso. Bom, Marcel, então nós queremos agradecer a todos os ouvintes, aqueles que acompanham nosso programa diariamente. E antes de nós finalizarmos, nós queremos deixar aqui também, Marcel, o nosso último oferecimento musical deste programa. Opa. Que é da Milene. Márcio, mais uma pra gente. A gente tá ficando cada vez mais querido, né? Ah, mas esse aí é suspeito, né? Esse é suspeito. Esse aí é o seguinte, ó. Além dela ser a nossa secretária, ela também é minha irmã, velho. Então, é verdade. Pô, tá, então a Milene, ela oferece para os queridos apresentadores da Sintonia BBJ. Muito obrigado. Isso é pra você e também. E a música, tá? É pra você também, Milene. E a música é Tu és Santos, do Ney Gomes. Isso, beleza, pessoal? Paulinho, um abraço, vai dar tchau a todos, obrigado. Já Paulinho. Já deu tchau, já? Já deu tchau. Nem me liguei. Tchau, beleza, a todos. Beleza, pessoal? Obrigado. Muito obrigado. Um abraço, a todos. Para todos os missionários, todos aqueles que divulgam a vinda de Jesus Cristo. Show. Bora! Os homens declarando: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno, de adoração. Para sempre, aleluia, te amarei. estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais. Mais.